visão, irmão, que agora a porra ficou monstra. Rap sem fronteira, estralando de ponta a ponta. Bate o prego e fecha a conta que agora nós dominemos. Das vielas lá dos becos, de onde nasce os gangueiros, de onde o sofrimento é rotineiro e nós vivemos. No extremo dos venenos, remando de contra o vento, mas ninguém se entrega e o corre nós tá correndo. Diferente dessa nova safinha se aparecendo. Clique, cleque, cleque, bala é bala que tu quer, vai ter. A gangueiragem tá nos bangue, te bota aqui pra tu ver. Ramela no proceder, que a cobrança é alvo certo. Na mira das matracas, só escapa com papo reto. Em meias palavras, é chumbo grosso nessa moda. Faz frever a ponta dos berros, nas ideias nós é foda. Incomoda até umas horas, playboyzada entrou cibó. E nós segue contundente, mandando os vermes pra cova. Desse jeito mesmo, mesma fita, mesmo baque. Como diz meu outro DL, ha, só muda o sotaque. São várias quebradas envolvidas, meu irmão. Bater de frente com o bonde da World não vai dar não. Vai voltar de recusão, abaixo de baletão. Facção é de alvorada, onde o crime não é encenação. Onde o respeito prevalece pelos becos da favela. Miliano de corrida que é gangueiros da via. É isso mesmo, Duda, cê falou. Então tá falado, DL31 mais 5 vagabundo nato. Dos cantos do Brasil, das quebradas hostil. Da esquina cabulosa, dos truta curva de rio. Terra do pão de queijo, cachoeira e mato. Mas nego atolou, se pensou que é mais pacato. Não importa se é o Aiba ou se fala tchê. Os menino é cabuloso e deixa o carro correr. Satisfação local, fecha mais essa caminhada. Passando a visão de cria, unifica nas quebradas. Sem vacilo, ajudaria, deu mole, cata no laço. Assumou igual sanhaço, precando o João sem braço. Sem tempo e paciência, pros bigodinho de leite. Prefiro viver no mute que fazer rap de enfeite. Sem pisada de cabrito, não aguento, pede pinico. Deixa correr minha pique que faz tranca cu de bico. Sigo na caminhada, ligado, ligeiro. Se não vira o semente embaixo da pá do coveiro. Não mexe no vespeiro, vários já caiu assim. Sangue tem valor de nada, pra derramar é facinho. Por dinheiro, meu parceiro, pelas patas de camelo. Nego vende, rasga todo o jão, te abre no meio. Aqui é Brasil, mais de mil, terra de ninguém. Onde o sistema é encardido e faz tudo pelas de cem. Passa a bola que o papel tá de cão pra canetar. Bushido te chava a base pra soltar nas MK. O artigo é 288, pro sistema é formação. Os gangueiros tão unidos e as ideias tá de cão. Aqui é rap verdadeiro e não covarde ideologia. O rap é isso, então assino formação de quadrilha. Independente do lugar ou do estado, que é o rap. O sofrimento é o mesmo, que só muda é o CEP. Verdades relatadas, sem ideia furada. Sem passar maquiagem, depoimento de quebrada. Meia mundo cruel, nós clama por fazer justiça. Escritura se cumprindo, meio guerras e cobiça. Com dedo na ferida, a cobrança vai ser feita. Plantaram desigualdade, se prepare pra colheita. O bonde descendo armado, entupetado pro asfalto. Lutando pelos direitos e contra os porcos do planalto. Transcrevendo realidade, sem conto da carochinha. A verdade é nua e crua e nós não vive de historinha. Se for pra ostentar, eu não faço, já avisei. Não iludo e vou honrar o sofrimento que passei. O compromisso é com a verdade, pros que ouvem no radinho. Pra quem não vende, só postura e não corrompe pelo din. Não temos no Vale da Sombra, parceiro, fique ciente. Deus é o meu refúgio, meu socorro bem presente. Mas o que loucos no rap é a matilha do lobo. É só raiz original, essa junção é pra poucos. Sai da reta dos falantes, é bomba nos tibos. É tonelada, é paulada, é oreada nos bicos. Abre espaço que nós chega esmagando constante. LC, trincheira, CN e os pata de elefante. Bruto, ríspido, marginal brecado, sempre sou suspeito. Alvo considerado, cachorro feroz no asfalto. E aqui late alto, se quiser bater de frente, se prepara, larga. Nós é zica, é blindado, nós é fúria, é avalanche. É o sangue das quebras, nós é rajada perfurante. Nós somos o que abala o seu sistema nervoso. É o que causa calafrio nos modinha hype tolo. É a foice que decapita, que espalha pros quatro cantos. É os gangueiros da viela, sem fronteira, é nós somando. Então cê é louco. Aqui a quebrada, tru, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. É uma ideia só, Moscou das vezes é pão no gato. O sistema cria, covarde vive folgado. Dignidade, lealdade, dos mano lá do mais forte. Que aqui conta com Deus pra bater de frente com a sorte. O mundo gira, mas gira pro lado errado. Não dá pra chegar lá em cima, pra nós tá congestionado. H de louco, nas quebradas, em Lafayette. O que muda de quebrada mesmo, é só o CEPA. Que vai ter correria, droga, manchete. O outro lado tem Deus e o rap salvando os moleque. De esquina em esquina, um perde a dignidade sem estudo. Família consumido pelo cartão, é o crack. que impressiona seu filho. Não mete a bola na rede, te deixa com 40 quilos. Vende as coisas de casa da mãe, que acorda cedo. E deixa o menino de 10 cuidar de mais 5 meninos. Se não for Deus, vai ser mais 6 no mundo louco. Que vai botar fuzil, que também vai morrer louco. Então tem que bater de frente, quem pode vai nas ideias. Mete o diploma na cara do sistema pra favela. Que é o rap de verdade, nunca de brincadeira. Gangueiros da viela, que é rap sem fronteiras. Você ama o rap então?